Agora tá gravando. Fala galerinha, estamos aqui começando mais um PancakeCast. Essa é a melhor imitação. Eu entrei em depressão agora, obrigado. Eu nunca, olha, eu nunca pensei. Eu nunca cogitei suicídio na minha vida, mas agora. Ah, eu já. Você devia tentar mais. É tipo assim, se eu tivesse no umbral e eu tivesse que me suicidar pra continuar no umbral, eu tacaria fogo em mim mesmo. Só isso. É horrível, hoje. Como é doce o beijo quando sai da sua boca. Vocês vão começar a gravar? Eu vou sair, então. Vamos, né? Os caras querem que eu fique aí, aqui de João sem braço. Não, fica porra, aí também, chama Tommy. Não, não, mas vocês querem que eu fique... Ai, não. Meu... Esse livro aí, meu, como é que você começou a escrever aí, meu? Ô louco, bicho! Mas fera tanto no profissional quanto no pessoal. Tá bom. Azarael tá gravando aí? Ou ele saiu? Não sei. Mas ele falou que ia ficar pra deixar gravando? Não sei mais. Caralho, achei o Serenata de Amor no meu quarto. Boa. Será que eu tô vivendo ou apenas existindo? Validades. 5 de 7 de 2017, tá tranquilo. Eita, você lê validade. Já não, tá quando russo, eu já vi alguma tá coisa dentro do meu quarto, eu costumo ver a validade antes de comer. Mas é, um criado com vó ficar vendo a validade dos produtos. O negócio é roleta russa, porra. O negócio é ver quanto é o imposto de cada produto, isso sim é de vó. Imposto é roubo, só negar a legítima roubo. Defesa. É isso aí. Eu adoro isso. Ben 10 comunista. Ben 10 anarcapitalista. Cordões de direita. Quem nunca? Pois é. BNDES comunista. Folha... Estadão comunista. Folha comunista. Globo comunista. Caralho, impressionante como essa merda de revolução não acontece. Não é BNDES, lojinha. É Ben 10. Bem contra o mal, né? Tá bom. E aí? Vamos gravar? Bora. Ah, eu tô com medo de ficar muito roteirizado porque essa pauta do lojinha tá muito... Eu vou ler essa pauta na hora de falar. Faz mais solto, tá então, fica à vontade. É, acho que fica melhor uma conversa mesmo. Tipo... Fica à vontade, gato. E o leigão no meio. Isso é só pra ter um... Eita, você quer um vinho? Quer um vinho pra soltar? Ah, eu quero. Pô, se o Aquaman quiser de... ficar também, pra não ficar só eu de leigo aqui, só não. Eu de burrão. Quero não. Fica comigo. Fica aí, mano. Fica aí não, pô. Não, quero não. Fica aí, Aquaman. Fica. Não. Fica. Não. Fica aí, pô. Vamos. Não. Meu rei. Fica aí, meu rei. Não. Vamos. Tem mais o que fazer, gente. Bora. Desculpa. Não tem não, porra. Vou chorar no canto. Eu vou ouvir aqui minhas 3 horas de podcast que acabou. Vamos gravar, meu rei. Vamos. Confinando. Vem, fica comigo. Amanhã vai ser post especial, hein? Fica comigo essa noite. Qualquer podcast de final de ano que a gente for fazer, a gente tem que lembrar de citar os podcasts que acabaram esse ano, que a gente gostava. Caraca, esse ano vai ser foda. Pois é. Esse ano tá morrendo muita gente. Eu acho que tem aqueles podcasts que a gente pode comemorar que morreu também, né? Tipo o quê? Request? Tipo aquele que eu tava não, falando com vocês. A gente amaldiçoou que existiu. Papo de segundo. Vocês lembram aquele que eu falei? Eu falei. O QTP morreu. Jurassic Cash? Eu tava ouvindo um podcast de despedido. Aí o cara começou a falar tanta merda e eu fiquei como? Fiquei. Puto. Ficou bolado. Ficou hashtag chateado. E... Não sei, né? Só aplaudi que acabou mesmo. Bacana. Fica, Comem. Não. Fica aí, bicho. Não. Fica aí. Eu acho que você é o mais indicado do papaco. O mais indicado pro papaco do ano? Não, fica aqui comigo. Nós dois. Uma música boa. As dois, na areia, nosso amor. Na rádio, nosso som. Feijão, você. Na madrugada, né? A vitrola tocando um blues. Tão rolando bonita, BB King sem parar. Tão bonito o nosso amor. Não, tão bonita a nossa cor. A nossa Opa. Cor marrom. Opa. Foi. Se eu te amo e tu me amas e outro vem quando tu chamas, como poderei te condenar? Exatamente. Nossa. Então fica aqui. Amor só dura em liberdade, papá. Bora logo, porra. Você vai ficar aqui, sim. Vai, gente. Tchau. Não. Vai ficar aqui, sim. Pronto, e acabou. Filho da puta. É um... Ah, então é você host, né? Sim. Não, vou falar das suas obras. É, vamos falar aqui. Porra, galera, hoje eu fiz um cocô bem grande. Tava bem grande mesmo. Enfim, bora começar. Você tá gravando só aqui. O cara só o cara virar consultor de podcast que já perdeu a humildade, não quer mais hostear a parada. Não, ninguém gosta de hostear aqui nesse site, não. É muita má vontade pra um site só. Quem hosteava era babaca. Pois é. A gente pegou trauma, é verdade. Vamos lá. Inclusive o Donka podia emular, né? Não. Nossa, é verdade, a voz é igual. Ia ser muito foda. Fala isso não. Faz assim, Donka, chamando todos os carros. Exatamente o que eu ia falar, cara. É bem isso aí. Temos uma música para o PunkerCast. Nossa, era... Não. Enfim, vamos começar logo. Eu não sei como é que eu começo. Muito bem, meus caros ouvintes do AQTP. Não, eu não quero começar desanimado assim que nem você, que parece que já tá morto. É... Tá, vamos lá. Vamos lá. Fala, galerinha do YouTube. Assim, sejam bem-vindos a mais um PunkerCast. Mais não. Um. Não. Isso é muito triste. Cala a boca, seus nerds imundos. Deixa eu ver. Lambda, lambda, lambda, lambda. Boa. Acho que eu vou usar esse, hein? Isso é bom. Parece muito original. Deixa eu ver, cara. Vamos lá. Acho que vai ser isso mesmo. Vamos lá. Ômega, ômega, ômega geeks. Estamos começando aqui mais um podcast, né? De número, eu não sei se vai ser 83. 3, 84, mas acho que 80 e poucos aí. Enfim, hoje a gente vai falar sobre obras literárias e como é construir um universo, como é escrever um roteiro de livro, de quadrinho. Estamos aqui com nossos escritores do site, que eu acho que o PDI deve ser deve ter batido algum recorde de quantidade de gente que escreve. Porque... Tá no Guinness. Exatamente, fora algum site que deve ter só de gente que escreve, mas tudo bem. Estamos aqui hoje com o Mamilos. Autor de Atos Olá, Sinais. Olá, boa noite. Cortei o ouvinte. O host. Tem problema. Cortei o ouvinte. Estamos aqui com o Donkas, autor de Colônia Humana. Oi. Tudo bom, gente? E estamos aqui também com o Lojinha. Autor de quê? Não, só Lojinha mesmo. Só isso. Pau no cu do papaco. Tá bom, bacana. Então, bom, a gente vai falar aí sobre criação de universo, como, de onde vem a inspiração, como mandar isso pro público, né? Porque precisa que alguém leia, senão, porra. Enfim. Não só sua mãe, né? Exatamente, não só seus parentes, seus primos. E enquanto isso, solta uma musiquinha de transição, tá subindo a música devagar, tá subindo, minha voz tá ficando mais baixa, é isso aí. Falou. Bom, chegando aqui no bloco principal do podcast, eu não escrevo porra nenhuma. O Lojinha escreve... Tá escrevendo o que agora, Lojinha? Você escreveu com 21, né? Jornada, seu filho. Jornada. Desse nome. Não, com 21. O Donkas, como não eu disse... Se esqueça, não se esqueça disso, Lojinha. Que mas... Jornada com 21. Bom, nossos corações sempre será com 20 anos. Isso, exatamente. Eu nunca vou chamar essa porra de jornada, até porque é um nome muito genérico. Ratinho! E... Cara, eu não escrevo nada, apesar de eu estar roteirizando agora uma parada, mas não saiu, então... Eu vou fazer o papel de leigo hoje nesse podcast, vou perguntar aos nossos ilustres autores, escritores. Começa perguntando de onde é que veio, assim a inspiração principal... Pra começar a escrever e botar... Ah, eu tenho essa ideia, vou botar isso no papel e tal, dessa forma e dessa forma. Acho interessante a gente começar pelo quem já terminou, né? O Lojinha até apontou isso muito bem na pauta, que o Donkas já tem uma obra terminada, né? Escrevendo outra. Ah, mas também com 80 também. Anos. O Lojinha também. E eu que tô no meio, né? E ele tá começando outra parada aí. Acho legal a gente começar pelo Douglas, que já terminou, né? Como é que ele, como tá é que processo ele começou? De revisão. Como é que ele começou? É, então, deixa eu pontuar então o que, é que eu terminei, né? Quando apresentou ali, falou que era do Colônia Humana. Bom, Colônia Humana foi um livro de 4 contos, um e-book, na verdade, que eu disponibilizei na Amazon no início do ano, em janeiro. De lá pra cá, eu fechei um outro livro, que é o meu primeiro romance, e esse romance deve entrar em venda, talvez daqui a 1 mês, 2 meses. Chama... É uma expressão do Pinch. Eita, travou. É a corrida de cavalo. Foi censurado. Calma, foi censurado aí. Pelo governo. Volta desde o Forfeit. Bom, deixa eu tentar de novo. Foi o. Foi o. Antes eu escrevi o. Bom, antes eu escrevi o Colônia Humana, que era um livro de 4 contos de ficção científica que eu disponibilizei na Amazon no início do ano. E agora eu tô fechando o meu primeiro romance, que chama Forfé. Que é uma expressão de turf, é meio estranho, mas faz sentido, faz bastante sentido dentro do livro. Para esse processo que eu estou terminando agora, para esse livro especificamente, ele é um livro que eu não criei nenhum universo para ele, nenhum cenário, nada disso. É um livro que se passa no mundo real, é um livro sério, digamos assim, não é essas bobagens de fantasia que o Lojinha escreve. Pois é. É um livro sério, então não tem uma construção muito grande. Na verdade, o que eu peguei foi algumas experiências próprias, algumas experiências, algumas vivências minhas, transformei isso numa história que não tem nada a ver com... Quer dizer, não tem nada a ver não. Não tem muito a ver com a minha própria história para construir esse romance. Uhum. Não sei mais que isso que eu posso falar, não. Bom, para falar do processo de criação em si... Esse é um livro que eu comecei a escrever em 2013. Na verdade, uma ideia que eu tinha... Eu tinha uma outra ideia antes, que era falar um pouquinho da relação de 4 irmãos com a morte do pai. E eu comecei a escrever esse livro, eu escrevi pra caramba desse livro. Só que ainda eu tava achando que ele não tava indo pra lugar nenhum. Sei lá, quando eu me dei conta, ele já tava com umas 500 páginas, com potencial pra ir pra mais de 1000. E, bom, estava longe de ser o que eu queria pro meu primeiro romance. Uma coisa mais enxuta e mais concisa. E aí o que eu peguei, na verdade, foi a essência dessa história, né? E transformei um pouquinho. De 4 irmãos lidando com a morte do pai, eu passei para 1 filho lidando com a morte do pai. Ah, ok, né? Agora um vai ter 1/4 de página. Pois é, e aí tá aí, sei lá, umas 160 agora, vai. Uhum. Mas então foi uma coisa que eu fui resgatando algumas lembranças minhas, algumas memórias, algumas situações que eu vivi e usando isso para compor uma história que é totalmente fictícia, de personagens que não remetem às pessoas reais que vivem nessa história, que não têm a mesma personalidade, que não têm as mesmas características. No fundo, é uma criação de universo, mas um universo em que eu não tive que pensar em muitos elementos, as leis da física são todas respeitadas na medida do possível. Bacana. Bom, eu acho que Doncas é o único cara que escreve alguma coisa de uma perspectiva, de fato, assim, realista, aquela coisa mais séria, pá, drama. E, bom, Lojinha, fala um pouco de onde que vieram suas inspirações, da igreja, do fim do seu relacionamento, o que mais? Opa, pro outro extremo, o infanto juvenil. Eita, travou. Tá travando, hein, travou tudo. Fala aí, Mamilza, o que você ia falar, aproveita que o Lojinha tá travado. Não, pra você não pegar no pé do cara, então, cara. Então, não, tô brincando. Lojinha tá travando bastante. De jornada, de aurora. Calma, Lojinha. Tá travando? Deixa eu ver. Travou, aqui. Volta. Na verdade, a ideia... Tá, tô ouvindo agora direitinho? Agora sim, agora tá bonito. Tá. Na verdade, a ideia... Eita, porra, travou. Tá, tá ouvindo agora? Agora estamos. Fala! Lame meu peito, tá, pneu. Dá um banho de sal grosso nessa internet aí. Não, eu entendi o que aconteceu. Eu não posso colocar o celular dentro do bolso. Tenho que tirar e ficar perto. Bom, faz sentido, hein? É isso, enfim. Faz sentido. As ondas não passam pela short. Vai lá. Mas aurora, jornada, essas coisas que eu já escrevi na minha vida, são meio que eu brincando com o universo que eu criei. Universo que eu crio desde que eu me dou por gente, na verdade. Uhum. É uma coisa que eu crio. Lojinha não, Verso. Lojinha Verso. Eu não tô, tipo, eu tenho uma aventura que eu quero contar desde que eu era criança. É o sonho de contar essa aventura que me faz escrever. Mas eu sei que eu não sou um bom escritor por enquanto. Então eu tô ainda aprendendo, fixando, e depois, quando eu me sentir tranquilo, eu escrevo isso. Mas, enquanto não tem ainda, eu comecei a colocar as coisas no papel em uns contos pequenos em 2011, acho. Aí comecei a escrever algumas coisas maiores, escrevi umas coisas que não tinha nada a ver só pra treinar. Entrou no ponto de ignição. Aí escrevi a Aurora. Yeah. Entrou no ponto de ignição. Sim. Aí eu escrevi a Aurora, que foi um excelente teste de universo. Aí aconteceu um pequeno deslize em 2015. Eita, vou chorar. Minha namorada terminou comigo. Que bad. E aí eu desisti de escrever a Aurora, porque eu também tava muito cheio de erros, eu tinha que reescrever o livro praticamente do zero, e comecei a escrever uma historinha bem, bem pessoal, bem simples, e por incrível que pareça, essa que foi seguir o caminho da publicação. Bacana. Mamilos. Cara, assim, no meu caso é um pouco diferente dos dois, porque os dois escrevem livros, né, contos e tal. No meu caso, eu desenho, então desde pequeno eu criava personagens, jogava RPG, e sempre gostei de criar história para esses personagens, entendeu? Então eu fazia tipo o background básico ali do personagem, mas não saía muito disso. Então eu tinha esse desejo de montar um universo só pra mim, sabe, montar uma história de verdade, fazer personagem que você se importasse em ler, entendeu? Uhum. E o meu caso, muito semelhante à Lojinha, em 2015 eu terminei um namoro que durou muitos anos, e eu acabei ficando meio perdido, porque quando você namora, você passa a maior parte do tempo com a pessoa, né? E eu fiquei meio perdido porque eu não tinha mais muita coisa pra fazer. Então, indo pro trabalho, indo pra faculdade, eu comecei a pensar em uma história e comecei a anotar em papel mesmo, assim, em caderno, fazer algumas anotações de ideias de personagem e tudo mais. E era muito baseado em quadrinhos que eu já tinha lido, entendeu? E no meu caso, eu não tenho esse negócio de escrever capítulo por capítulo, fazer direitinho o que vai acontecer, fechar a história e não sair mais disso, sabe? Geralmente eu escrevo numa folha o que eu quero que aconteça no capítulo, né? Que, afinal, saiu o capítulo 1 ano passado, em novembro do ano passado, eu terminei o capítulo 1, e o capítulo 2 deve sair em novembro desse ano também, ou dezembro, não sei. Bacana, bacana. Mas eu escrevo basicamente o que eu quero que aconteça nesse capítulo, que ele tenha uma importância, não seja... Eu tô cansado de ler Marvel e DC e muitos quadrinhos a gente lê e fala, porra, mano, perdi um tempo lendo isso aqui, não serve pra nada e que bosta, né? Então eu quero que todos os capítulos sejam importantes, quero que todos os acontecimentos sejam importantes, eu quero fechar a história, então... Você quer fazer um mangá sem filler? mais ou menos. Já é preto e branco. Exatamente. Desse jeito eu consigo deixar a história natural, entendeu? Deixo ela fluir. No começo, eu até pedi a ajuda do Lojinha pra me ajudar com, sei lá, com diálogo, desenvolvimento de personagem e tal, mas como ele já tava envolvido mas com... Mas esse filho da puta não fez porra nenhuma, então eu mandei ele tomar no cu e continuei. Não, mas você tinha seus projetos e tudo mais, e eu vi que... Algumas coisas que a gente falava eu não concordava e eu queria o projeto só meu, entendeu? Não sendo egoísta, mas eu queria que as coisas acontecessem do meu universo, entendeu? Aí eu falei assim, pô, Lojinha, vamos separar, então deixa só isso só pra mim mesmo, eu vou matar no peito e vou conseguir. Deixa comigo, toca pro pai. Pau no seu pai. E. Não, eu sou humildão, não vou falar isso. Mas eu falei. Eu tava em ano de TCC, então eu tive que fazer tudo ao mesmo tempo, foi bem difícil pra mim, eu tô pra refazer esse primeiro capítulo, que tem coisa que eu não gosto, mas é isso, cara, vamos conversar mais aí e vamos deixar esse papo rolar. Beleza. Bicho, porra, uma parada, assim, eu tô começando a fazer um roteiro também de um quadrinho agora, não sou eu que vou desenhar, mas... Eu não Cara, é muita coisa, entende? É muita ideia na cabeça, e é difícil organizar, e é difícil você organizar um tempo pra parar pra escrever. Saca? E como que é essa divisão de tempo de vocês? Vocês tinham, tipo, toda noite de quarta-feira eu vou parar pra escrever meu livro, vou parar pra desenhar meu quadrinho, pra escrever meu roteiro, isso e aquilo. Ou quando vem a ideia na cabeça, você corre e vai. Você é mais impulsivo ou você é mais metódico? Encontrar tempo é o desafio da minha vida, porque eu sou muito preguiçoso, muito, assim, eu amo dormir. Por mim, todo mundo, dormir é bom pra caralho. Eu estaria dormindo. E há 2 anos e quase 4 meses eu tenho uma filha. Então, o pouco de tempo que eu tinha livre, agora eu não tenho. Uhum. Então, o que eu faço é o seguinte. Eu desenvolvo todo o planejamento. No tempo que eu tenho, assim, uma brecha de trabalho, no ônibus, onde quer que seja, no almoço, eu penso no desenvolvimento, em como que eu quero desenvolver aquela parte que eu tenho para escrever agora, e eu escrevo de madrugada. Então, assim, pego 1 hora, 2 horas, todo dia de madrugada, sento e escrevo um pouco. Às vezes falho, às vezes tem dias que eu não posso, mas eu tento fazer com regularidade, justamente porque, cara, se eu perder a regularidade, eu perco o fio da meada, e aí vai acontecer que nem aconteceu com o Forfé, que eu escrevi, sei lá, 60% dele em 2013 para terminar agora em 2016. Então eu tento me policiar para todo dia, 1 hora, 2 horas ali no início da madrugada, eu escrevi um pouquinho para fazer o livro andar. Cara, no meu caso, eu acho que é um pouco mais complicado que o de vocês, porque uma página demora muito, assim, porque às vezes o meu processo criativo é só de madrugada também, eu não consigo fazer... Cara, de dia eu sou um imbecil, eu não consigo desenhar, não consigo fazer nada... Depois da, tipo, meia-noite, assim, quando meu cérebro ele começa a funcionar. No meu trabalho, quando eu tava... Esse ano eu fingi que eu tô de férias, mas é porque eu tô desempregado. Mas o ano passado, então, eu trabalhava com design gráfico, trabalho ainda, né? Faço freelancer. Mas era mais fácil, porque era mais metódico, entendeu? Tinha uma parada que você tinha que seguir, um padrão e do ambiente mesmo do trabalho, então não importava muito eu não ser ativo criativamente no trabalho naquela época. Hoje eu tenho que, durante o dia eu penso na história o dia inteiro, assim, todo dia eu leio o quadrinho, o primeiro capítulo eu leio todo dia, eu penso no que eu quero fazer, eu tento... Assim, meu tempo livre, eu também sou muito preguiçoso, Doncas, eu também adoro dormir, assim, mas, assim, enquanto tô na cama, eu tô pensando também no quadrinho, então, isso meio que ajuda, porque tem uma coisa muito interessante que, às vezes, coisas que você passa no dia a dia acabam entrando na sua própria obra, né, assim, o Marcelo, que é o principal do meu quadrinho, o personagem principal, é o nome do meu pai, e ele é igual ao meu pai, e não foi... proposital eu fazer, mano, vou fazer um cara igual ao meu pai, e eu esse quadrinho é pra ele, e eu comecei a pensar na história, eu comecei a pensar na história assim, e ficou muito igual o Justiceiro, então eu falei, mano, vai ser o Justiceiro de verdade, só que um cara que não é quadrado, não é um cara sem sentimento, eu quero que ele, que essa história tenha um fundo, não seja um quadrinho do Steve Dillon e do cara que escreve o Justiceiro, eu esqueci. Mas não é relevante. Garth Ennis, é. Não é tão relevante assim. Mas então, eu gosto de pegar assim, de madrugada, cara. Assim, uma página pode demorar 2 horas pra eu fazer, porque eu não faço, eu não desenho tudo no papel pra depois passar nanquim, pra depois passar no digital. Uhum. Eu faço um rascunhão grande, assim, no sulfite, ou no próprio Photoshop eu já faço o rascunho dos quadros, o que eu quero mostrar, o que eu quero que as pessoas... que os diálogos, entendeu? Então eu faço um rascunho bem grande e vou organizando na hora, assim. Então eu não tenho um roteiro, tipo... Marcelo olha pro leitor com a cara, com o rosto... metade sombra, metade pele, e fala com raiva. Eu estou com raiva, sabe? Eu não tem isso, eu não gosto muito desses roteiros muito, muito metódicos, tipo o Neil Gaiman faz, né? Uhum. O Neil Gaiman, ele faz um roteiro muito metódico, assim, ele conta quantos quadros ele Sim. tem que ter por página. Grant Morrison ele quer também falar. Faz bem isso. É, também. Eu gosto de uma coisa mais solta, assim. É meu primeiro trabalho, eu não penso em vender, não penso em monetizar ele ainda, porque eu acho que ele é muito cru, ele é muito iniciante, assim, tem muita referência pop de quadrinho que todo mundo leu. Watchmen, Justiceiro, Demolidor, Guerra Civil, Marvel, todas essas porras, assim. Tem muita referência, é um conglomerado de tudo que eu leio e de tudo que eu acho que podia ser melhor, e eu tô tentando melhorar, fazer o meu melhor. Que é o meu primeiro quadrinho aí, né? Sim, não essa último. Parada que você falou do, tipo, vou fazendo e foda-se, deve ser muito bom quando você faz o roteiro e desenha, tá ligado? Porque quando você é só roteirista, você fica meio assim de mandar só as falas e os quadros pro desenhista, porque às vezes ele vai fazer uma coisa que você não gosta, e aí você acaba tendo que ser mesmo um pouco mais tal personagem, olha de canto de olho direito, não sei o que, tantos quadros na página e tal. Sim, sim, porque desse jeito sai do jeito que você quer, né? Então se você der muita liberdade, assim, pode sair uma coisa que você não gosta. Exatamente, eu algo tenho, diferente eu tenho, do que você Eu tenho essa pensou. Vantagem de eu escrever e eu desenhar, porque eu posso refazer o que eu quiser, entendeu? Se eu vejo uma coisa que tá ruim, eu vou lá e troco o quadro, troco fala, troco tudo. Uhum. Agora, só acrescentando um negócio aqui, uma coisa curiosa em relação ao que o Manilo falou de que ele não faz tanto planejamento, deixa o negócio mais solto. Eu faço um planejamento muito estreito e eu fico admirado quanto eu não cumpro esse planejamento. Porque às vezes no decorrer da narrativa, você tem uma coisa planejada, um personagem tem que fazer determinada ação e você vê que aquilo ali não combina com o personagem naquele momento. Exatamente. Então acaba mudando algumas ações e às vezes até algumas coisas que estão previstas para determinado capítulo acabam correndo para o capítulo seguinte, porque o arco de história que eu estou querendo contar naquele capítulo específico não cabe mais aquela outra ação e ela vai precisar ficar para outro arco. Então, assim, por mais que eu tente fazer um planejamento bem amarradinho, ele desamarra sozinho enquanto eu estou escrevendo. Às vezes o diálogo e os acontecimentos assim, na sua mente são lindos, né? Você acha, porra, isso vai ser muito bom, mas quando você coloca no papel, você vê que, né, não encaixa, não faz sentido. Uhum. Lojinha, tá aí, filho? Lojinha morreu. Perdemos Opa, não, a lojinha. Caralho, tô no mudo há um tempão. Puta que pariu. Boa, enfim. Não, porque é engraçado, vocês estão falando que eu já acrescentei dois capítulos extras em jornada, porque eu tava... Que é um lance meio de desenvolvimento de personagem, então... O que eu faço? Eu gasto, sei lá, um mês preparando um livro. Eu imagino como vai ser o personagem. Eu defino primeiro o tema do coisa. Eu defino os personagens, defino a história, aí dou uma refinada, escrevo um pouco também pra sentir o feeling do personagem, dar os últimos toques aqui, e meio que faço uma organização capítulo por capítulo. Ah, esse capítulo, não tipo, ah, esse capítulo vai acontecer isso, dessa forma, dessa forma. Ah, esse capítulo tem que acontecer isso. Esse capítulo... Olha, eu vi esse tom de deboche aí no planejamento, hein? Tô vendo esse tom de deboche. Não, porra, eu planejo pra caralho. Mas eu não. Eu, tipo, eu dou uma olhada nesse esboço de livro que eu tenho, com os capítulos todos certinhos, com cores, pra definir onde aparece tal personagem, pra saber se o personagem ele meio que some no meio. Tento cortar uma barriga no livro, tentar fazer sempre uma ordem crescente. E depois de todo esse planejamento, eu tento me forçar, tipo, um capítulo por semana. E hoje, no meu ritmo de escrita e no meu tamanho de livro, dá mais ou menos uma página e meia no Google Drive por dia, sendo que o último dia, no domingo, é para revisão. Foi o que eu tava fazendo no último livro que eu joguei no lixo, mas segue mais ou menos isso. Tipo, eu me sinto muito mais criativamente disposto a escrever no trabalho. Então, meio que, como eu faço as tarefas rápidas, eu dou um espaço, aí escrevo um pouquinho, aí volto, escrevo um pouquinho, geralmente se passa de uma página e meia fácil, ou chega numa página e meia, e vai mais um ritmo, mas tipo... Eita, lojinha. Saudade, lojinha. Saudade, pois é. Mas bom, deixa. Já que ele caiu, deixa eu falar um negócio. Não caiu, tá aqui. Tava... então vai, porque travou. Só travei. Não, era só isso mesmo que eu falei, que se eu não terminar a meta de capítulos no dia, eu chego em casa e escrevo. Mas normalmente eu não escrevo quando chego em casa. Quando chegar em casa é mais pra pensar, planejar. O Lojinha essa semana tava se queixando aí que ele já começou e terminou. Começou e abandonou uma série de ideias. Eu não sei se o Manilo já passou por isso, mas cara, isso é uma constante assim, gigante na minha vida. Eu tenho uma pasta no Drive só de textos, livros, contos e tal, que eu comecei e tive que abandonar porque ou a ideia não estava pronta ainda, ou a ideia se desenvolveu diferente do que eu estava esperando. Ou falta assim, tesão. Isso é muito importante. Você tem que ter tesão para o que você vai escrever. Ai, o livro que eu estou escrevendo agora, eu fechei o forfé, né? Eu estou fazendo a revisão dele, mas estou escrevendo um outro, que pelo menos, não sei se vai chamar assim, mas provisoriamente eu chamo de Sociedade da Vingança, que esse é um sci-fi, é uma distopia. E essa é uma ideia, na verdade, que a concepção original dela surgiu muito tempo atrás, muitos anos, assim, tipo talvez 2011, 2012, ela ganhou um background, assim, uma coisa interessante para a construção dessa história há uns 2-3 anos, mas só no início desse ano é que eu achei exatamente o tom do que eu queria falar. Eu achei, eu tive uma mudança de protagonista e com isso eu acertei o tom da história. Então, assim, era uma dessas histórias que estava nessa pasta abandonada, que nunca ia acontecer, mas eu... Depois parei, olhei pra ela de novo com carinho e falei, tá aí, acho que agora é a sua vez de brilhar, vamos ver se é. É, cara, é interessante você falar de projetos abandonados, eu também tenho bastante, porque, cara, eu desenho desde pequeno e tal, mas isso não conta assim como projeto, mas eu tinha outros dois, assim, que eu era muito mais jovem, quando eu comecei a ler os livros do Edward Spohr. Vocês conhecem, o Lojinha com certeza conhece. Sim. Ele escreve sobre mitologia hebraico-cristã, anjos e essas coisas, né? A maioria da galera conhece, com certeza já ouviram falar, né? Sim, sim. Então eu comecei a... Mano, eu gosto desse universo, eu vou tentar escrever sobre. Aí eu escrevi umas... Era um livro mesmo, não era quadrinho. Eu escrevi, assim, uns 3-4 capítulos sobre, tipo, uma história de um anjo e um demônio que se apaixonam e eles não podem ficar juntos. Eu falei, mano, isso tá muito novela das 8, isso tá igual o livro do Edward Spohr, que o anjo não sabia que era anjo. E aí eu falei, mano, chamar de Romeu e Julieta. não vou pra frente com isso, né? Aí não fui. Aí, com um outro ano, assim, acho que uns 2 anos depois, eu tentei fazer um quadrinho com um amigo meu. Eu era péssimo desenhando, né, mas... O mínimo que eu desenhava, a gente gostava, né? E eu não lembro, assim, do nome exato, mas as pessoas... Era um universo fantástico e as pessoas tinham tatuagens que transformavam elas em animais ou Nossa. Poderes, assim. Isso é muito... Então... Guerreiros tatuados de Beverly Hills. Isso é muito aqueles filmes de orçamento médio de Hollywood, que o diretor chega com umas ideias dessas e sai um filme, sei lá, tipo, padre, pois é, paradas. E tipo, eu falei, mano, isso tá muito Digimon, Pokémon, não, tipo, tinha 5 amigos e eles iam lutar contra o cara, vilão, que na verdade era o pai do principal, sabe? Isso tá... Nossa senhora! Nem vou levar isso pra frente. O Atos Finais em si é uma reunião de coisas que eu escrevia e assim, porque, mano, eu tenho uma cabeça muito... Eu penso muita coisa ao mesmo tempo. No meu trabalho, as pessoas pediam pra fazer as coisas e eu esquecia, porque enquanto eu tava trabalhando, eu tava pensando em 30 coisas. Aí elas vinham no fim do dia e, mano, você fez aquele folhetinho lá pra mim? Eu, porra, mano, esqueci, eu faço aqui rapidinho, desculpa. Então eu tenho que pegar... Tá de férias, né? Eu tenho que pegar e anotar, velho. Assim, eu vejo muito filme, eu leio muito livro, eu leio muito quadrinho, então sempre que eu vejo uma ideia bacana que eu possa, de certa forma, usar aquilo ao meu favor, eu anoto, entendeu? Uma frase que possa me inspirar, um acontecimento, uma luta, alguma coisa assim, que tenha um que se encaixa, né? Porque não adianta, assim, você querer colocar... Eu tava querendo colocar um personagem muito foda no As Finais, só que como é um universo pé no chão, como é um universo urbano, de heróis urbanos, e as pessoas não têm superpoderes, tem pessoas mutantes, mas não tem dragões e feiticeiros, essas porras assim, pessoas que soltam raio. Pessoas que soltam raio, Jesus Cristo. Não tem assim no meu quadrinho. Então eu não vou poder colocar ele agora. Só que eu tô com um segundo projeto de escrever sobre estrelas, que é porque eu gosto muito do Neil Gaiman. E o Neil Gaiman tem uma escrita muito lírica, muito bonita assim. Pra qualquer coisa que ele pega, ele transforma numa poesia. Então eu tava pensando já em escrever uma coisa muito diferente de Atos Finais. Né, que é uma coisa mais urbana, mais suja, mais humana, assim, né? Pegando carona aí num negócio que o Mamilos falou, desse negócio dele ter se inspirado na história do esporte que ele tinha lido, cara, isso é inevitável. Eu desafio você a ter 15 anos de idade, ler 1984, ler Fahrenheit 451 e não querer escrever uma história num universo muito similar àquele ali. É natural, assim, chega uma hora que a gente bate numa coisa que impressiona e a gente quer fazer parecido. Uhum. Eu comecei com essa ideia de universo depois que eu li Silmarillion. Caralho, isso é muito... Silmarillion é foda, você lê e você pensa, porra, eu nunca vou fazer uma parada dessa, tá ligado? Aí eu falei, eu consigo, é fácil, moleza. Cara, eu não sei vocês, assim, mas o tema, é legal a gente falar sobre o tema, já que a gente tá mais fundo sobre a obra de cada um, né? Assim, eu escolhi esse primeiro tema porque, além dele ser fácil, né, a gente consegue trabalhar muito bem humanos e homens, que nós somos homens e humanos, logicamente. Mas fala qual o tema, fala qual o tema. Drama de, assim, quem leu sabe que o meu personagem principal é todo cheio de culpa, e ele é depressivo, e o mundo é depressivo, tá tudo fudido, e isso vem muito, assim, do que eu tava passando na época que eu terminei o meu namoro, entendeu? Era uma época muito triste da minha vida. Não triste de chorar, mas era um ambiente triste, assim, porque, cara, você passa da felicidade... Eu conheço muito bem essa sensação. Não, então, você passa da felicidade de todo dia pra tristeza todo dia, entendeu? Então, é uma mudança de ambiente muito foda, assim. Então você preenche isso com o que você tá passando. E o tema em questão é um tema que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito mais de heróis falhos, que possuem problemas, que precisam lidar com problemas familiares e psicológicos, do que deuses e, né, enfim. Esse vocês podem falar sobre o tema que vocês escolheram aí, que o Lojinha é mais fantasia, né, e o Doncos é mais, ainda mais humano que o meu, porque o meu... Exatamente, já é tem pura realidade. O meu é um universo humano, padrão, só que as pessoas têm, né, poderes e, enfim... Bom, falando um pouquinho do meu, então, o livro que eu estou escrevendo agora, ele é um livro pé no chão, ele é um livro totalmente real, porque é uma história, na verdade, que eu precisava contar. Mas o pano de fundo que eu tenho trabalhado mais e que eu pretendo continuar trabalhando é a ficção científica. E aí, só para contextualizar, já que a gente está falando dos nossos dramas pessoais, eu sempre escrevi coisa séria. Sempre foi a minha pegada, foi escrever um negócio assim, pesado e tal. O Lojinha leu um pouquinho do quer dizer, o Lojinha leu o meu livro, leu o Forfé. O início do texto... Não, depois eu corrigi. O início do texto, que é a parte que eu escrevi em 2013, pô, ele falou que é pesado. Então, assim, era uma coisa que tava... Que era o jeito que eu escrevia. Quando chegou no ano passado, e eu tive um episódio de depressão, e aí eu fiquei mal pra caralho. E aí foi uma época que eu parei de ler, um monte de coisa que eu tava lendo, parei de escrever também. E aí chegou uma hora que eu falei o seguinte: eu quero escrever uma parada que me divirta. Eu não quero escrever nada profundo, eu não quero escrever nada sério, eu quero me divertir. E aí foi nessa época que eu decidi escrever O Roubo de Carga, que é um dos contos que tá no Colônia Humana, e que eu publiquei primeiro em capítulos no PDI. Exatamente. E se você lê, ele é um conto que não tem nada ali. Ele não é sério, ele não tem uma mensagem, não tem nada. Mas eu queria fazer ele divertido, eu espero, sim, que ele seja divertido. Foi divertido para mim pensar na história e escrever a história. Então, assim, era isso que eu queria. E aí, daqui para frente, é isso que eu quero fazer. Os outros contos que eu escrevi pro Colônia Humana, eram contos que me divertiam. E o livro que eu tô escrevendo agora, Sociedade da Vingança, por mais que ele tenha um tema sério também por trás, que é justamente a questão da vingança, eu quis que ele fosse divertido, eu quis que as pessoas pudessem mergulhar num universo diferente, imaginar como é que ele é e tentar viver um pouquinho junto daquilo. Então, assim, a minha opção por entrar na ficção científica, por me aprofundar mais, já tinha escrito um conto ou outro, mas assim, me aprofundar na ficção científica foi porque o mundo real é muito chato e muito deprimente e eu quero essa depressão pra mim, então vamos escrever coisa pra divertir a galera. Cara, sobre essa parada de tema que você falou, eu queria até falar sobre o quadrinho que eu tô escrevendo, que não tem nome ainda, mas já tem parte do roteiro já pronto, já tem página pronta, essas paradas. Que o nome pra mim é sempre o último que vem. Não, sim, queria participar, mas tá fazendo a propaganda. Eu vou, agora. Vou participar, mas vai demorar pra sair essa porra, enfim. O meu amigo que desenha tá envolvido com um projeto de arquitetura. Anyway, vocês falaram, né? Alguns são fantasiosos e outros são, assim, vida real, crua, drama e tal. E, cara, o que eu tô escrevendo, vocês estavam falando de tema, ele, eu não sei como é que se enquadra, porque ele é um intermediário entre os dois. Porque, assim, eu não vou falar muito, de qualquer forma, se alguém copiar, foda-se. Mas era uma ideia de fazer um quadrinho sobre sonhos, que nada a ver com Sandman, não é aquilo. Por exemplo, um cara, ele tem uma vida que não satisfaz ele. É um quadrinho sobre existência, na verdade. É uma vida que não satisfaz ele, e ele encontra a saída pra conseguir fazer o que ele quiser, em sonhos lúcidos, né? Que é uma técnica que algumas pessoas até desenvolvem desde que são crianças, porque tem muito pesadelo, que é de você conseguir meio que controlar seu próprio sonho. E você desenvolve técnicas pra lembrar do próprio sonho também. Então, a ideia do quadrinho é que, assim, desenvolver uma história a partir de que um cara, ele escolheu que a realidade dele é o sonho, e o que é temporário, né, o que é só pra passar o tempo, é a vida, entendeu? Então, assim, vocês entenderam a ideia? Entendi. Avatar. Nossa, não. Mas eu não sei... Mas já considero pra caramba. Não sei como é, onde é que se encaixa, se encaixa na ficção, é lírico, se encaixa, né? no real. É ficção, né? Sim. Essa é ficção. Porque não, você tá engraçado dois ser tipos de mundo, né? Uhum. É, mas o papai falou, não necessariamente você precisa definir, é um tema sério e então a história tem que ser séria. Sim, porque com certeza. Hoje em dia eu tô meio que, todo meu livro eu preciso de um tema forte, mas isso começou na verdade em Jornada, que Jornada, como falei, tava naquela situação de merda, foi mais ou menos no modo do Donkers, que eu, cara, vou escrever uma aventura. Eu peguei, a Jornada era pra ser uma aventura. Só que como eu tava passando tanta coisa, e como era uma coisa um pouco maior que um conto, ele foi meio que, assim, tipo, pegando e permeando... Calma, livro, calma, falei, calma, cara, calma, travou. Você falou, tipo... Opa. Tipo... Não, tipo o quê? Tipo, não sei, tá lá pegando e permeando alguma coisa. Não, tipo, tava permeando esse tema de aceitação em Jornada. E eu meio que passei, cara, então... Eu sei que eu tenho meus problemas como escritor ainda, blá blá blá. Eu vou então fazer um livro com coração. Que é isso que dá pra fingir. Que fofo. Excelente você tocar nesse ponto. Limitações, né? Todos nós temos limitações, né? Então, quando eu comecei a fazer o meu quadrinho, eu não era muito bom com pintura digital, né? Uhum. Usar cores e tudo mais. E se vocês verem as primeiras páginas, a primeira edição, é muito cru, sim, sabe? Eu tive a oportunidade de dar um exemplar do meu quadrinho pro Sidney Guzman, editor da Panini, e ele me mandou um áudio no Facebook falando que ele leu, e isso me emocionou pra caramba. Mas, assim, o que ele me falou foi muito bom, que, assim, que a arte é muito boa, mas que precisa de um cuidado a mais. Então, essa minha segunda... Esse segundo capítulo é tudo... Eu peguei, tipo, vou dar o meu melhor, entendeu? Eu quero que isso aqui fique muito bom. A minha limitação é a pintura, então eu vou caprichar na luz e na sombra. Eu quero que o leitor não sinta necessidade. Porra, podia ter uma cor aqui, ia ficar interessante se tivesse uma cor aqui. Sim. Então, o quadrinho, ele é preto e branco, mas ele tem um cuidado nesse preto e branco, sabe? Não, não é igual alguns mangás que tem por aí. Exato, que é só o preto e branco chapado. E, o Atos Finais, ele tem vários tons de cinza e tal. Muito tom de cinza. Você diria que tem 50? Talvez mais. E o sangue, porque assim, eu li Sin City. E foi muito... Assim, eu li Sin City e falei, mano, eu quero fazer uma coisa parecida com isso, só que não tão cru assim, porque eu acho Sin City muito cru ainda. É um preto e branco muito, muito chapado, sabe? Eu gosto bastante, de Sin City. Mas não tem trabalho em luz e sombra. Assim, luz e sombra com certeza tem. Mas não tem um trabalho de cores. Então eu peguei o que eu aprendi com cores, que não era muito, que eu não sou muito bom ainda, e usei no preto e no branco. Então, assim, eu usei essa minha limitação a favor, entendeu? Isso é muito interessante. Quando você não pode fazer uma coisa, você tenta dar o seu pulo do gato, como diria. Uhum. Bom, a minha limitação é cena de ação. Eu ainda tenho uma dificuldade de descrever a ação, de escrever o negócio de um jeito que fique com o ritmo certo. Tenso, né? Eu tento exercitar bastante. Não, que fique tenso, que fique ágil, que você sinta que, pô, um golpe entrou e já tá vindo outro. Não que fique uma descrição muito longa que acabe, sabe, entediando a pessoa enquanto ela tá vendo aquilo que deveria, na verdade, ser a parte empolgante. Eu tento exercitar um pouco isso, os contos têm um pouco dessa minha tentativa de acertar o roubo de carga. É uma, não sei se é uma ação exatamente, mas é uma aventura, pelo menos. Tem um ritmo um pouco mais acelerado que eu tentei fazer justamente nessa brincadeira de experimentar mais a ação. Mas no forfé, a ação máxima que tem é uma batida de carro, e no Sociedade da Vingança vai ter um pouco mais ainda nas partes que eu vou entrar. Mas não é nada muito frenético, até porque até é um universo, uma distopia bem pesada em termos de cenário mesmo, então não cabe essas pirotecnias que a gente vê tanto em quadrinhos quanto em alguns autores. É uma coisa mais tipo aquele soco que dói a mão e aquele tiro que dá coice, uhum. Alguma coisa mais realista mesmo, então acho que não vai ter muito dessa ação divertida. Imagino, bicho, imagino que seja difícil você descrever uma cena de ação sem ficar aquela coisa detalhe por detalhe, que acaba ficar chato, ou então aquele negócio que o cara lê e não consegue imaginar a cena porque falta descrição, entendeu? Você tem que chegar num nível ali do equilíbrio perfeito da descrição da cena. Imagino que seja bem difícil mesmo. Cara, eu também tenho um pouco de dificuldade assim, desculpa, Lojinha, só pra completar esse negócio de cena de ação, de desenhar a cena de ação em si. Porque é bem complicado, assim, você dar um dinamismo para uma imagem que tá parada, né? Uhum. Então, eu também optei pela essa parte do soco que dói a mão, da parada do cara humano, assim, porque o personagem principal, ele é humano, não tem poderes, então ele vai sangrar, ele toma um tiro, ele vai cair, não é justiceiro que toma 15 tiros e tá de pé e chutando cara de criminoso. Então eu optei assim pelo lado mais humano também, de pessoas que não, assim, pessoas que não sabem lutar, sabe? O cara faz aquilo porque ele gosta, sabe? Já assistiram um filme com o Aragorn, que agora esqueci o nome, que chama Marcas da Violência, que ele é um ex-mafioso e... Sim, eu... E o irmão dele é um dono, é um líder de máfia, e vai atrás dele porque ele era um matador e tal. E tem, tipo, lutas cruas nesse filme, sabe? O cara dá um soco e ele dói a mão, e ele toma um soco na cara e a cara dele fica inchada, sabe? Eu gostei muito de ver isso e eu quero passar isso pro meu quadrinho. Continua aí, Lojinha, perdão. Não, eu até me esqueci um pouquinho. Mas primeiro eu quero Viggo Mortensen, isso é um... Isso. É o de cena de ação que a gente tá falando. Não, meu problema não é exatamente cena de ação, porque embora eu sei que eu preciso melhorar, eu cortei muita cena de batalha em jornada pra deixar apenas o essencial e ir na base da emoção. Então toda luta é um conflito emocional. Então eu meio que apelo pra isso. Então, pra disfarçar. Mas o meu problema, na verdade, são as conversas. Eu preciso muito que a conversa soe natural. Então, tipo, a parte do livro que eu mais passo por cima, verifico de novo, falo em voz alta, se parece natural. Essas são as conversas mesmo. Parecer que é meio que uma... Eu tento fazer um esquema meio que eu aprendi com Pulp Fiction, que você falar do personagem. Ele não precisa falar do plot, mas ele fala uma coisa pra você conhecer ele. E isso é difícil pra caralho, diga-se de passagem. Não é de qualquer coisa que você pode falar. Você tem que falar sobre o importante, ao mesmo tempo enganar o leitor pra aquilo não parecer importante. É interessante que você falou isso no Pulp Fiction, que o Tarantino usa muito disso em todos os filmes dele, né? São diálogos que você acha que não tem nada a ver com o tema, mas tá construindo o personagem, por menor que seja, você sabe que o Julius ele foi pra França e ele gosta de sanduíche, né? E ele é um cara esquentado, né? E você sabe que ele viajou e tudo mais. Não é o tipo de cara que fica num lugar. Você descobre várias coisas numa conversa simples. Sim, e diálogos, assim, é muito importante, porque vocês têm um recurso a mais que é o narrador, né? Eu não posso usar um narrador no meu quadrinho, porque eu acho o narrador uma coisa muito piegas. Assim, sabe, você tem um recurso de passar a história de um jeito, né? Narrador que eu falo em quadrinho é em piegas, em livro, claro que é impossível, senão vira prosa, vira teatro. Mas o que eu usei assim foi criar uma segunda personalidade para o meu personagem, para ele falar, para ele conversar, para não ser ele andando pela cidade triste, e eu tô tristão, né? E você não tem um sidekick, que é não, desculpa. Não precisa de um sidekick, não precisa de uma mulher, não precisa de um homem do lado dele. Tem ele mesmo, então ele fala com ele mesmo, os diálogos, a maioria é entre os dois, né? A primeira edição foi muito entre os dois, ele e ele mesmo, né? Tem aquela piadinha, né? No final o homem era ele mesmo. Mas é isso, eu arranjei uma segunda personalidade para ele conversar, também um recurso narrativo assim que é bem usado também, né? Em filmes, em livros. O coisa do narrador é interessante. Rapidinho, só coisa do narrador, porque eu tinha lembrado agora, é que eu não sabia exatamente que tipo de narrador eu precisava, porque tipo, tem aquele narrador onisciente, e tem um narrador que eu não quero, eu descobri mesmo que não quero depois, lendo os textos do Chuck Palahniuk, que fez Clube da Luta, que é um narrador que sabe de tudo e quer te passar tudo, então tipo, a personagem está com raiva. Tipo, isso é muito fácil você falar que ele tá com raiva. Outro lado, você é o narrador não ter opinião, ele não vai falar coisa subjetiva como tá com raiva, mas ele passar as ações necessárias do personagem pra que o leitor entenda que o personagem tá com raiva, sabe? É algo um pouco mais... menos simples, mais complicado. A minha relação com o narrador é que o meu narrador... quase sempre, tirando raríssimos contos, ele é sempre... Só um minutinho, amorzinho. O meu narrador, eita, quase sempre, ele é... Estou falando coisas importantes. Estou falando com gente importante aqui. Meu narrador quase sempre é em terceira pessoa e é onisciente. Mas eu tento fazer ele onisciente de um jeito que, por mais que ele saiba de tudo, ele não vai contar tudo, porque não tem relevância contar tudo. Ele conta só o que é necessário contar para a história. Eu, ao mesmo tempo, eu gostaria de escrever um narrador em primeira pessoa, mas para o tipo de história que eu curto desenvolver, ele não funciona tanto. Porque o narrador em primeira pessoa, ele vai contar o que está acontecendo com ele o tempo inteiro. E eu gosto de mudar o foco de vez em quando. Eu gosto de pegar um capítulo e colocar um capítulo em que o protagonista não está ali, ou que o protagonista não é tão relevante assim, que o protagonista fica em segundo plano. Então, nunca funcionou para mim desenvolver uma história a partir de um narrador em primeira pessoa. Eu prefiro manter ele em terceira pessoa, por mais que muita gente critique, muita gente considere antiquado, mas eu gosto de manter em terceira pessoa, ele sabendo tudo que está acontecendo, mas não comentando. E aí vai um pouco do que o Lojinha falou, do show no hotel. Quase sempre é muito melhor você mostrar o que está acontecendo em vez de contar o que está acontecendo. Mas um narrador onisciente pode mostrar também, afinal de contas ele está vendo tudo que está acontecendo. Sabe outra coisa que eu acho interessante, isso você falou do narrador de primeira pessoa, né? Eu acho até um pouco mais complicado você trabalhar com narrador de primeira pessoa, porque quando você aposta em mais de um personagem, a partir do momento que você aposta em mais de um personagem, você tem que lidar com emoções e ações pelo ponto de vista de uma pessoa só, entendeu? Então o personagem, os seus outros personagens acabam sendo... Não sei se iguais, mas assim, todos são vistos pelo cara, entendeu? Por um cara só. Então, às vezes, a sua história tem que partir de pensamentos do seu personagem que você trabalha, né? O George Martin faz isso, né? Só que ele divide, cada capítulo é um personagem, isso ajuda ele a contar fatos sobre o ponto de vista desse personagem, só que muitos fatos, muitas coisas, né? Um universo muito vasto, só que ele trabalha com essa parada da primeira pessoa, que eu acho bem complicado assim de trabalhar, porque você vai afundar, você tem um trabalho muito mais fundo, né, do seu personagem principal, porque se você vai pegar ele em primeira pessoa, você vai ter que trabalhar psicológico, né, emocional, muito mais fundo do que você trabalhar vários personagens ao mesmo tempo, né? E a primeira pessoa também, ela é um pouco traiçoeira, porque inevitavelmente sempre vai ser apresentado só uma faceta de alguém, de alguém que está sendo observado. E aí, isso é muito bacana para a linha policial, que aparece a Femme Fatale lá no escritório do detetive. Obrigado, Lajinha. Aparece lá no escritório do detetive e você só vai ter a visão dele, e aí ela vai parecer frágil, quando na verdade depois você vai descobrir que ela não é frágil, e todos aqueles outros clichês. Então, assim, funciona para esse caso, mas é totalmente traiçoeiro, assim. Quando eu tô lendo um livro que é em primeira pessoa, que é narrado em primeira pessoa, eu tô com o meu desconfiômetro ligado o tempo inteiro e tentando descobrir os problemas das pessoas o tempo inteiro. Quem é que tá enganando quem? Quando eu tô lendo um livro com um narrador em terceira pessoa, aí eu me deixo mergulhar e me deixo surpreender. E eu gosto de ser surpreendido, sabe? Eu gosto de ver o cara fazendo a mágica e, por mais que eu saiba que existem milhões de cabos escondidos ali, eu gosto de... me encantar pela magia e fingir que aquilo ali é verdade. Lojinha, fala um pouco do seu processo aí. Processo, cara, não, foi o que eu falei antes, eu tento passar meio que o narrador, ele apresentar os fatos e o leitor, ele meio que você confiar que o leitor não vai ser burro o suficiente de não entendi que ele tá com raiva. Ele só falou que não aguentava vê-lo todo dia e queria jogar a cabeça dele num táxi. Não sei quem tá com raiva. Entendi. Então é meio que... Não se surpreenda com a burrice dos leitores, né? Sim. Sim, mas eu... Cara, isso... Isso é excelente você trazer baixo, isso, Lojinha. Burrice do leitor. Assim, não sendo... Né? Tá chamando o Sidney Guzman de burro, meu? Ô, louco, não, hein? Não sendo... Não sendo idiota, assim, de falar, não, eu sou superior, ninguém vai entender o que eu escrevo, tipo Alan Moore. Mas, assim, você tem que deixar... Tá chamando Alan Moore de burro? Você tem que... Não, ele não é burro, desculpa. Ele é babaca. Você tem que deixar o leitor, assim, você tem que deixar a sua história clara, entendeu? Você não... Porque você tá escrevendo, a pessoa não sabe o que vai acontecer, você sabe. Então, você tem que deixar fatos claros, emoções claras, né? Pode ser só uma olhada assim de um personagem para outro, mas você tem que deixar claro, seja no traço, seja na descrição, que o personagem está interessado, vamos supor, em matar aquela outra pessoa. O olhar de desconfiança, um olhar de raiva, tem que estar claro, porque a história, aí fechando esse negócio de... fechando o assunto para a gente já passar para feedback e tudo mais, e experiência, a história é sua, entendeu? Você sabe o que tá fazendo. A pessoa que está interessada em escutar, está interessada em ler, em ver, seja a mídia que for, ela não sabe, entendeu? Então você tem que deixar claro. Você tem que saber que você tem tem todos os tipos de leitor, desde os burros até os mais letrados, assim. Então, isso é bem complicado também. Não, mas esse lance do... Até pra passar pro feedback, é uma coisa muito importante. Você nunca vai saber no início... Não, melhor. No início, com o seu primeiro draft, nunca vai estar completamente claro pro leitor. Não, você então, Lajinha... Você mandar pra alguém e essa pessoa vai te ajudar a entender, tipo... Não é uma questão de dar pitaco nas coisas, mas você tem que saber que suas informações estão sendo claras. Você só tem como saber se mostrando para outra pessoa. Então, Lojinha, você lembra quando eu te mandei aquela primeira versão lá, aquele primeiro texto que eu queria que fosse o As Finais? Que era muito diferente. Eram coisas bem maiores, assim, era bem mais grandioso, ia ter uma super guerra de super-heróis no meio da cidade, né? Que ia colocar lá. Então, assim, não se prenda ao que você escreve, sabe? Se você escreveu e acha que tá ruim, troca, né? A história é sua, mas tem que fazer sentido, né? Porque a gente tá cansado de ler história ruim e sem sentido por aí. Bom, partindo mais já pro final do cast mesmo, né? Que já tá dando até o tempo, a gente conseguiu falar bastante coisa. Emendar uma coisa na outra. É assim, em questão de feedback, como é que vocês lidaram com o feedback? De onde veio o feedback de vocês? E a partir disso, o que vocês conseguiram melhorar de como vocês estavam no começo e como vocês estão conseguindo, se acham que estão conseguindo fazer alguma coisa melhor agora por causa disso? Eu tive duas experiências diferentes de feedback. Uma foi com o Colônia Humana, que foi um trabalho pronto. Eu não passei para ninguém ler nada antes. O Roubo de Carga, que é o conto que eu considero o principal desse livro, ele saiu no PDI, algumas pessoas comentaram, mas ninguém comentou, tipo, se metendo na trama. Comentou mais dizendo o que estava achando ou não. Quando saiu o mesmo livro, é que a galera começou a ler, e assim, eu curti o feedback, foi legal, mas não foi muito profundo. Algumas pessoas dizendo que tinham gostado, outras apontando alguns pontos em que ficaram mais incomodadas. Até teve um carada que me deu um feedback recentemente, que foi curioso, porque assim, são quatro contos, mas... E a percepção dele foi justamente oposto. Deu travadinho. São quatro contos. Oi, desculpa. Então vamos lá. São quatro contos que eu considero, pelo menos na minha percepção de autor, que dois são mais fortes e que dois são um pouquinho mais fracos. E um camarada leu e me deu feedback justamente do oposto. Assim, os que eu considero mais fortes, ele viu problemas, e o que eu vejo alguns problemas, ele considerou mais legais, mais fortes. Então, foi até curioso nesse sentido. Agora, na parte do forfé que eu estou escrevendo agora, eu passei para três beta readers, e eu tive feedback de dois deles, porque um é um vagabundo, abraço Renan. Olha só que filho da puta. Mas assim, eu pedi pro Lojinha ler, e eu pedi pro Wes ler também, e os dois me deram feedbacks interessantes, me apontaram vários erros, várias coisas que eu ou já corrigi, ou eu acho que já corrigi, ou então eu tô ainda em processo de corrigir. O Lojinha me apontou algumas inconsistências de diálogo, que alguns diálogos são mais bem construídos que outros, eu tô tentando identificar ainda quais são esses que são mais fracos, para poder deixar tudo num padrão mais interessante. Eu não vou dizer qual é, tem que encontrar. Pois é, é um beta reader inútil esse, né? Pois é. Mas alguns outros comentários. Alguns outros comentários também me ajudaram bastante a tentar achar um caminho diferente para construir essa história. E também para a maneira como eu estou concebendo as próximas também. Assim, alguns comentários que foram feitos pro forfé, que em teoria está fechado, eu estou usando no Sociedade da Vingança, que eu estou escrevendo. Então, foi um feedback menor, né? Foram duas pessoas só, mas que foi mais rico para mim. Então, eu sou uma vadia de feedback, porque eu mando para toda pessoa. Tipo, o que você achou? Praticamente estou pegando, imprimindo jornada, andando na rua. O que você achou? Jogando na cara das pessoas. Nem leu e o que você achou? Não leu, mas sério, o que você achou? Mas tipo, eu até um pouco da minha personalidade, tipo, eu dependo muito da aprovação das outras pessoas, porque na verdade eu sou um merda. Mas... Faz isso. Mas, eu meio que dependo dessa... Eu quero muito saber o que as outras pessoas acham do que eu escrevo. Porque, tipo, eu já escrevi pra mim, já tá ali, aquilo ali é pra mim, só que eu quero evoluir e eu tenho muito problema de achar o meu próprio defeito. Porque, tipo, pra mim, quando eu olho pra uma obra, é meio que 880. Ou eu acho, nossa, eu escrevi a oitava maravilha do mundo, puta que pariu, pau no cu do Tolkien, isso aqui vai fazer muito mais sucesso. Ou, tipo, cara, o que, que eu tô fazendo? O que eu cobrei pra essa merda? As pessoas nunca vão... Tipo, o... Eu sei que uma pessoa que tá lendo o Jornada aí vai fazer a crítica no site grande, eu falei, cara, tá uma merda. Eu vou tomar no cu muito sério. Vou ganhar um zero, bem grande. Ou aquele tipo, ah, é primeiro trabalho, né? Tá na cara que é alguma coisa assim. Uhum. Mas aí eu tento, eu mando pra todo mundo. E coisa meio que tipo, quando eu tô treinando arte, treinando a forma de passar a história, treinando umas novas técnicas de escrita, eu mando direto pra outra pessoa, tipo, vamos lá, o que você achou? Tipo, aquela pessoa que cozinha alguma coisa e pega um pouquinho do prato, coloca, fica esperando a pessoa mastigar, olhando pra ela, tipo, e aí, o que você achou? Então, cara, no meu caso, assim, eu tô fazendo esse quadrinho mais pra mim mesmo, né, pro meu ego, que eu queria fazer, queria ter uma coisa fechadinha assim, então vou fazer pra mim, não quero comercializar nem nada, eu não peço muito feedback de todo mundo assim, não publico e não levo nos lugares, mas assim, eu posto no Facebook, no Twitter, assim, peço pra vocês lerem, vocês são meus amigos do peito, vocês veram desde o começo lá onde eu tava escrevendo ainda, mandando rascunhos e tudo mais, só que eu não passei nada pra vocês, né, vocês só leram depois que eu imprimi algumas edições e levei no FIC 2015, né, porque eu e o Lojinha a gente tentou uma mesa lá no FIC 2015, e não rolou e tal, e aí eu só levei pra vender pra quem quisesse, né? Acabei dando não, alguns... Só uma história engraçada sobre isso, porque eu encontrei uma Miros no FIC, e ele me deu, ele colocou na minha mão um exemplar de Atos Finais. Eu coloquei na minha mochila, pô, legal. Aí deu, tipo, no dia seguinte, o amigo chegou, então, cara, era R$10. Eu, caralho, você não disse isso na hora, filho da puta. Então, alguns eu dei, alguns pro pessoal, tipo, o Stringuno, não vou falar, cara, ó, R$10 você compra um Atos Finais aqui, não vou falar isso, né, aí eu dei pra ele, dei pro algum pessoal do MDM, o Catena comprou e tudo mais, ou dei, não lembro, sei lá, enfim, desses eu não recebi nenhum feedback, só do Stringuno, quem me deu feedback mesmo foram meus amigos, Papaco, Priscila, Aquaman, acho que não leu, mas tudo bem, o Azrael, sim, meus amigos mesmo, assim, que leram, o Doncas tá pra fazer um review aí, que ele leu um dia desse, né, Doncas? Então, cara, eu review, não vou... Mas você falou que tá escrevendo só pra você, então te mando só por e-mail e é isso aí. Não, pode fazer, o Azrael fez, pode fazer. É que, assim, eu não gosto, eu sou um cara meio esquisito, assim, eu não gosto de muita publicidade. Você tá dizendo que o Doncas escreve melhor que o Azrael e você quer a review do Doncas no site, é isso? Pra substituir? Eu quero de todas. Por que, que você não fez ainda? Ah, porque eu te vi em São Paulo, li lá e te falei que eu achava. Ah, tá bom. Mas então, eu não gosto de publicidade, entendeu? O Papaco tá editando um grande podcast aí ele falou pra mim, cara, se você quiser, eu coloco o Atos Finais lá, eu falo do projeto. Falei, mano, não, cara, isso não tem nada a ver. É o seu corre. Ah, mas a gente colocou o site, então quem chega no site chega em Atos Finais, não pega nada não. Coisa, manda ver em você mesmo, assim, investe em você, deixa que acredite isso, em si mesmo, reage a assaltos. Então, o máximo de publicidade que eu faço é tipo o MDM falar, ah, manda esses recadinhos e comentários. Eu vou lá e falo, Change, Atos Finais aqui, né? Só fala e tal. É só pra angariar mais feedback, mas assim, não se enganem, não tem. Tem um e-mail lá pra galera, tipo, falar assim, o que achou, mas eu não recebi nenhum e-mail até hoje. Só do Igor Nickel, que é é nosso amigo também, né? Ele sim mandou e até fez um post lá no antigo site dele. Que não vou me lembrar, me perdoa, Igor, se você tá tentando isso. Mas, assim, a galera que levou e leu, não me deu feedback nenhum, assim. Quem leu mesmo, quem foi parceiro, foram meus amigos, então, como eu acredito neles, eu acredito no potencial, acredito no... Amor. acredito no amor, acredito na humanidade. Então eu levo assim o conselho deles. Eu sou muito criterioso comigo mesmo também. Se eu vejo que tá ruim, eu faço de novo. Então tem esse risco também da parada. Não tem esse risco também da parada sair do jeito que eu quero, entendeu? Eu quero que as pessoas gostem também, não só eu. Então é isso, feedback, cara. Se você tá pensando em fazer alguma coisa, não pensa tanto em feedback, não pensa em público agora, sabe? Faz a parada pra você, que você goste. Depois você pensa em publicidade e tudo mais. Exatamente. Isso aí é. Invenção da Globo. Com tempo. É com tempo, é com experiência, entendeu? Primeiro projeto, sabe? Não me interessa a publicidade agora, nem monetizar as finais, nem nada. Já foi todo mundo? O Amigos acabou de falar que todo mundo que monetizou aqui tá errado. Não, cada um com você, cara. Não, eu olha, não a minha monetização é fantasia, porque o que eu gastei com a capa e com a revisão nunca será pago com o que eu ganho na Amazon. O meu também, tipo, eu paguei a capa mesmo, até agora. O mesmo com o forfé, ó. Com o forfé é a mesma coisa. O Mamilos fez a capa pra mim, o que eu paguei pra ele da capa é muito mais do que eu mesmo vou ganhar. Mas assim. Não, jornada, tipo, nos sonhos mais malucos, eu vou conseguir reaver o dinheiro que eu paguei pro Ike. Cara, capa, eu gastei também assim, um rim pra imprimir os sinais pra levar lá pro FIC e recebi, tipo, muito pouco, assim, eu vendi pra poucas pessoas, assim, o Lojinha eu vendi, ele vendeu. Não, mas eu dei o dinheiro, deixar isso bem claro, eu dei dinheiro. Ele, Thierry, deu, não sei quem mais, Thierry da Todos os Gurus não. Também comprou, também deu feedback. Deu. Mas assim, cara, não pensa em lucro agora. Esse eu acho que é um bom jeito da gente finalizar. Escreve pra você, desenha pra você, cria a sua obra pra você, sabe? Se sinta confortável em fazer o que você quiser. Não pense, vou fazer isso aqui, vou vender, vai ser muito foda, vou pra Marvel, vou desenhar igual Deodato. Não, cara, sabe? Se você quer um projeto, se sinta bem fazendo projeto, sabe? Não seja... Diga. Dinheiro. E coisa também, tipo, a menos que você esteja escrevendo de primeiro um livro físico, que aí realmente você tem que colocar um preço um pouco maior pra não perder tanto dinheiro, que livro físico é coisa cara pra caralho. Se você, você tem que entender que, tipo, você é um autor iniciante. E você tem que se imaginar, você gastaria R$30 num e-book de um autor iniciante? Uhum. Você gastaria não sei o que, quanto dinheiro num autor iniciante? Não, você não vai. Então, tipo, o Donkas, ele colocou acho que 3 e pouco o Colonos Humanos. R$4,09. E eu botei R$5 pra ficar redondinho. Então meio que eu pensei, cara, assim. Eu coloquei um dólar foi R$4,09 na época. Não, agora, provavelmente não quando o podcast lançar, mas tá R$2,50. Tá, cara, pra falar a verdade, eu só não li ainda o negócio de vocês, porque não tem boleto na Amazon, então vou me matar. Eu te mando... Ah, não, porra, você eu mando PDF, caralho, não seja por isso. Então me manda, que eu vou ler. Me lembra. Que bonito. Me manda um beijo. Enfim, bom, acho que já dá pra encerrar o podcast por aqui. Conseguimos falar muita coisa, até eu que não ia participar, acabei participando, revelando minhas ideias aí pra quem quiser roubar, né? Ainda bem que não tem nome... Pro Grant Morrison roubar, né? É a cara do Grant Morrison fazer um quadrinho assim. Enfim, vamos finalizando o podcast por aqui. Eu, pessoalmente, acho que ficou muito bacana, mas antes de tudo, vamos para os recadinhos, até porque a galera que tá aqui, a grande maioria é escritor, então a maioria tem recadinho. Então, sobe a música. Bom... Chegando agora na parte dos recadinhos do podcast, vamos começar pelo Lojinha, que foi tão zoado, mas é um menino que mora dentro dos nossos corações, não é verdade? Eu nem sei de recadinho, Lojinha. É o de sempre. Jornada tá nesse momento, isso não deve estar lançando em setembro, então... Tá. Vocês estão ouvindo? Sim, uhum. Sim. Até porque alguém deu mudo e eu pensei que tinha caído. Tá. Não, isso não deve sair em setembro, então o preço vai pro normal, mas são R$5 jornada por apenas. Não, R$5 por 200 páginas, na verdade. Uma peixinha. 100 e 200 páginas? Isso é novo, hein? Sim, 1.200. Mas... Não, e também... E uma coisa que também as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, que eu já vi muita gente falando que... Ah, não vou comprar o livro na Amazon porque eu não tenho Kindle. Não, seu idiota. Você pode ler um livro da Amazon. Agora que você chamou o cara de idiota, ele vai comprar mesmo. Não, porra, que caralho. Você pensa um pouquinho. Você pode pegar o livro no celular, você pode pegar no qualquer tablet, você pode pegar no seu computador. Se você comprar, você tem todos esses dispositivos, não necessariamente o Kindle. Eu acho que só não pode, acho que no Kobo. Eu acho que Kobo é exclusivo da Saraiva. Não, o Kobo é outra coisa, não tem nada a ver com a Saraiva. Da Saraiva é o Leve, mas é porque isso, na verdade, são formatos diferentes. O Kindle trabalha com MOB e o Kobo e o Leve trabalham com EPUB. Sim, então você pode, qualquer celular, abrir o aplicativo da Amazon e ler lá. Que eu tô lendo, por exemplo, o livro da Sil por lá. Eu acabei de falar isso no chat, que a gente vacilou, podia ter chamado ela, hein? Ah, foi em cima da hora também. Pode estar na parte 2, então a gente chama ela na parte 2. Sim. Quando a gente já tiver rico e milionário. Quando já tiverem mais projetos lançados aí, quando a galera terminar os projetos que estão fazendo. Quem sabe eu já não vou ter terminado o meu também. E a gente faz uma parte 2 aí. E daqui pra lá a gente chama os convidados. Em 2070. Exato. Meus recadinhos de sempre é Twitter, Ramos Andrade PDI. Pra vocês falarem comigo lá, qualquer feedback que vocês não dão. Mas o atosfinais.tumblr.com, pra você saber algumas novidades do quadrinho. Esse ano tem o capítulo 2 e a revisão do capítulo 1. E é isso, cara. Fiquem ligados que vai ter novidades. Bacana. Doncas, drogas, digo Doncas. Já falou? Já. Vamos lá, tem o Colônia Humana, a venda na Amazon, tem na Kobo também, mas eu só recomendo a Amazon, porque a Amazon é amor, tá R$4,00, seguindo aí um pouquinho do que o Lojinha falou, cara, baixem o aplicativo para celular, não precisa comprar o Kindle, eu tenho Kindle e ultimamente eu tenho lido mais no meu celular do que no Kindle propriamente dito. Se você gosta muito de ler, compra o Kindle, porque, cara, é uma economia sem tamanho, porque você compra e-book muito mais barato do que livro físico, então o e-book se paga muito rápido, o Kindle se paga muito rápido. Então tem o Colônia Humana lá, tá à venda já na Amazon. Até o final do ano vai estar à venda também o Forfé. Eu aviso aqui, se tudo der certo. Ano que vem vai chamar a Sociedade da Vingança. A ideia é não parar mais, continuar com uma escrita frenética. Dizem que você só se torna relevante no quarto ou no quinto livro publicado. Então a meta é chegar ali rápido. Fudeu, eu faço livro, faço quadrinho. Fudeu, eu faço quadrinho, não faço livro. Mas é aí, ó, já tá chegando no segundo número, então rapidinho você chega lá também. Mas é isso, Me procurem nas redes sociais, podemos trocar mensagens, nudes, fotos. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Ah, e só avisando também, o Mamilos falou de Twitter. Matheus Andalani Funi, gente, eu tô quase nos 1.000 seguidores, eu vou me sentir tão feliz com 1.000 seguidores, completo, na verdade. Eu vou parar de seguir isso, hoje mesmo. Também. Eu tô com 986, por favor. Eu parei aqui já. Esses silêncios são tão gostosos. Desculpa, eu tava conversando com uma desculpa, jovem. Eu tava cagando pra vocês. Eu tava aqui, não dando a mínima. Meus jabás, né? Quem quiser me seguir lá no Twitter, @papacopdi. Quem quiser, sei lá, escutar o QTP, que tá voltando aí. Jesus tá voltando também. Provavelmente vão voltar juntos, que a gente nunca mais parou pra gravar o QTP. Ganhou muitos seguidores, Papaco? Não, jabazão. Acho que 2, 3. Sério, literalmente 2, 3. Acessem o pontodeignição.com.br. A gente tava meio assim pra lançar podcast, porque a gente não conseguiu ainda se recuperar da grande depressão do mês de agosto, que a internet de todo mundo deu ruim, foi uma merda, e também questões de má vontade. Mas a gente tá voltando aí, estamos começando a gravar umas coisas assim, pá, tá, aos poucos a gente se recupera. Mas assim, ponto de ignição tá num nível muito bom de periodicidade de post, cara. Tá saindo post praticamente todo dia. Então entra lá pra acompanhar. Se você quiser assinar o feed também, tem o feed do iTunes pra você receber podcast todo lindo e maravilhoso, editado no seu celular, no seu computador, no seu agregador, etc. E, bom, fiquem longe, né, das drogas e vamos pra igreja. Retenção do Ronaldinho, estamos lá, manda nosso Hang Loose pra Deus, boa, sempre. Boa. E tem um link aí da Amazon pra você comprar os dois livros e pra você acompanhar a criação de Atos Finais, que é de graça. Só a primeira edição, só o Lojinha pagou. Mas vai ser de graça o resto, gente. Eu não vou imprimir o resto, mas o resto vai ser de graça. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que pedi que tem o pôster e o quadrinho. É mesmo, é a única mesmo. É verdade, mas eu tenho... Enfim, eu tenho só o quadrinho. Ah não, a Priscila também tem. Ah é, né, a Pri recebeu de nada, só a gente mandou... De aniversário. É, de aniversário, a gente mandou... Quem esqueceu? Vamos cantar parabéns pra Priscila? Ela vai gostar, né? Bora. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Melhor lojinha no ritmo. É isso, Priscila. Beijo. Obrigado, beijo. Gente. Desculpa ter esquecido seu aniversário. Eu sou um cara muito ocupado. Leiam Atos Finais. Grande abraço. Valeu, galera. Falou. Fala aí. Tchau, gente. Preocupar que eu vou editar isso aí. Pô, mano, se você puder lançar isso no meio da semana, seria bacana. Porque essa semana é complicado de terminar de editar. Eu edito isso hoje já. Oh, nossa senhora, cara. Nossa. Tô falando, velho. Eu edito em 2 horas, mano. Então vai lá. Não fala mais nada, não. Não, sai daqui e vai lá editar. Vai editar agora. Ô, Lojinha.